Santa pelo DJ Marcante. While people create problems, die and trip in vain. Come play with me in my bed and wash away the pain. Take me on a journey, let the pleasure start. Take me on a journey that leads straight to your heart. Just one love I can see you offer. Yeah, you're my love satellite. We'll be right back.

Flash House. o nome da música. GTO Pure, Haraway Rock My Heart, High Tech Trip, Spin That Wheel. É a vocalista do Technotronic mesmo. O nome da figurinha é Yakit K. It's My Life, do Dr. Alban. Ainda Two Boys com I Won't Let You Down. Esse foi o segundo bloco do Flash House de hoje, o que significa que tem mais uma hora pra rolar. Então, não saia daí. Você está ouvindo Flash House. Como você acha que seria a rádio do futuro? Ah, sei lá. Talvez uns robozinhos cantando. Rádio do futuro pra mim é alta definição de áudio, boas músicas e poder ouvir em qualquer lugar que eu quiser. Veiosumrádio.com, 100% digital, transmitido pela internet para todo o planeta. E o melhor, músicas de qualidade. Veiosumrádio.com, o rádio já chegou ao futuro. 19 horas e 8 minutos. Mundo Kids Ortopé, as melhores marcas do segmento. Planet Kids, Farm Infantil, Fábula, Kili, Milon e acessórios em geral. Um mundo de produtos de qualidade para crianças de 0 a 14 anos. Mundo Kids Ortopé, Resende Shopping, segundo piso, expansão. 3354-5774. WhatsApp 981-159747. Conheça mais sobre Mundo Kids Ortopé nas redes sociais. Voltamos a apresentar Flash House. Sônia Evans.

Nobody knows.

está ouvindo as mixagens de DJ Marcante. Bien. myself, me and my dubi dubi, estratégia me quedarei solo, fargueta, your love, the peach mode behind the wheel. E começamos o último bloco do programa de hoje com Dede Morales, com Crystal Waters, in the Ghetto, versão de 1996, fantástica. Eu espero que vocês tenham gostado do programa, tá? Semana que vem, mais uma edição do Flash House, se Deus quiser. Grande abraço e fui. O passado de presente pra você, Flash House. Informações da região, do país, do mundo, sobre os mais importantes temas. Rio Sul Rádio Notícia. Chamadas externas durante a programação. Política, descobertas científicas, cinema, música, tecnologia. As notícias mais importantes. Rio Sul Rádio Notícia. A qualquer momento na programação da Rio Sul Rádio. 20 horas e 13 minutos. Rio Sul Rádio. Sueño cuando era.